Flakes. Lanças pura, porra, só mandela original. Contemplem o mago. Lanças pura, porra, só mandela original. Ele tava no baile, conheci uma novinha. Ela veio na minha e ficou cheia de gracinha. Depois que ela sentou, ela quis de novo a minha. Então senta com força. De lança, ela quer esprega, esprega, tá louca de bala, tá louca de lança, ela quer esprega, esprega. Lanças pura, porra, só mandela original.